de l'amour. Oh, il a crié na maloba sukali papi misanga mebo. Mokumba ya bomana gaina boy sala na nu ya yo love you. Sala bongo ye. Zingu ya bongo wase. Francis. Pala point koyo ke la fai maloba ya bomana mote makonde na zongi kope me pa ya mama sala na nu ya yo la vie ya matia ya mama se la vie sana ya yo la vie si ta mona kana ke ka wela la vie ya makasi ba koma bichinga otanta bingi na wele ba susu na malika ina o ke mana masu mona kokolo pa Sakomona, ni teko yoka na moni na yoki pena lobi, asili pale koti ni suma, sakana uzali bonza la vie. Sana bongo e, yezo bongo se la vie.